0185, visual contrato, tá 3, 1 no 5. 3 a 6, tanque pra Juliette. Tente você passou o seu mestre do 3 a 6. O... redução de velocidade 210 nós. Reduzindo 210 nós, eu fiz. Serra pra parte de ética, siga. Prossiga, pronto. É 340 via rota do plano, Zulu no meio, decola do no meio, curva direita da Leda Bridge, 208 e 5034, o 4 no noite. Chama lá. Guerra Papai Juliette, acione identificação, contato radar. 50 milhas norte-nordeste, norte-noroeste de Salvador. Subir, mantém o nível de voo 180, aguardando autorização de 28. Você vai chegar para 180, aguardando 280, Guerra Papai Juliette. Cinco no cinco, subjeto para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Cheio, mantenha pro limite ao local. Salvador Ground, graça no nosso NFC 614. We have information to Quebec, destination will be Petrolina on stand number 6. Well, if you don't have clearance yet, what SIV can we expect for today? Hey, Azure Flexland, ready for service? Affirm, red copy. Momo departed, transition flock, departed from runway 10, with left turn. Control 120, decimal 18, squawking 5053, call back when ready, Ocean Air 6314. Salvador, boa tarde. Tá 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a Quebec para a Copa. 3145 a 380 Galeão, conforme rota da Euleda Bridge, decola da 10 com curva direita, 208 controle, 5050 no transpão 3 no quarteto. Câmara. Pressão autorizada 340, livre das restrições. Autoriza a Leda, pessoa 3155. Autorizado. É, tipo de Leda, pessoa 3155. Estabilizado 5595. Décimos 160 para 180. Trip 5595, chama agora a torre 11895, completa o ILS. 1895, obrigado, ILS. Juliette reportará no 075. 16. Alô, Papai Romeu, Serra Papai Juliette. Serra Papai Juliette, chama agora o centro Recife, 1251, alterno 3325. 251, 3325, Serra Papai Juliette. Manda Juliette com 1075. Juliette, gate 9, com 1075, obrigado. Terra no velho, mesmo. Salvador, boa tarde, web 5729, filho Franco. Alfa, repórter de Juliette, 5595, vai lembrar. Serra Golf, boa tarde, aciona identificação, reporta no ponto ideal para descida, Serra Golf, vai completar a chegada a MAN posteriormente. Ataque do 4198, 123 a porta, 3 horas de 11, galera. Chama Recife 251. Gente, tá 3155, ó. Solo Salvador, tá 3145, puxa estacionamento, tá no 4. Autorizaria prosseguir a descida para 2230, interceptar o ILS? Autorizado 2000 pés, livre ILS 1016. 2000 pés, autorizado ILS 1016, 223, ano passarela. Mike Serra Golf, desce para 2000 com 1016. O 925 reduz para 170 nós. 170 nós, o 925. Controle Salvador Azul 418, boa tarde. Boa tarde, 340, Vodael, 418. 340, Vodael, 418. Afui LS 22, 3 zona passarela. Passaredo 223, zona, Fui LS. Chama a torre agora, 118-95, passaredo 2231. 18-95, grato, 223. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 1756, passando 240 para o 160, informação Quebec. 1755, 2000 pés, com ajuste do altímetro 1016, não havia chegado a Bonfim. Descendo 2016 a Bonfim, com 7500. Controle Salvador, boa tarde, para Patanga Direto, Bravo Delta, Teclo 197, passando 810, mantendo por lá. E por até 2000 pés, o Juliette Bravo Delta, após fazer a curva pela esquerda, mantém a saída da mão. Positivo, após 2000, curva esquerda, mantém o perfil da mão, o Juliette Bravo Delta. Paulo, boa tarde, Golo 399. Boa tarde, para São Paulo, nível 380, estou ciente da Quebec. 360, Quebec, privado, ok? Aceito. Decolada 10, curva direita após da Leda Bridge, aciona 5072, controle 208. 5072, gente. Salvador, eu papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, Salvador, prossegue. Ok, decolado, curva direita para Manati, se autorizado DCT Manati, senhora, mil pés. Direto Manati, mil pés, 0125, reporta 20 milhas fora. Reportar a 20 milhas fora, Mike Eco Delta. Salvador, 35446 com Quebec. Na via chegada, manda esse para 3.000 pés, 1016, o trip 5446. 3.000 pés na AMAN, 5446. Azul 4118, chama Recife 251. 251, confirma? 1251. 251, até mais. Pushback, Ocean 6314, stand by. Roger, stand by for pushback. Standing by. Salvador, boa tarde, o 352 Patrono, informação Quebec para a Vitória da Conquista. Pronto para cópia. Comprear bor, depois direto, decolador 10 curva direita, 208 controle, alocado 5047, 5245 da frente. Controle Salvador, muito boa tarde, tá 3145, decola na sua escuta, quando possível, voa bridge. 3145, sobe 380, viu? 380, 3145, pode voar bridge? Negativo, vamos ver sair. Board, endurance will be 3 hours and 10 minutes, and receive will be the alternate. Comida de 16, 17.5. Você pode responder, fez uma DLA pro 00, gostaria de saber se está tudo certo.